Municipal de Caruaru, convite. A presidente da Câmara Municipal de Caruaru, vereadora Silvia Porto, o presidente da mesa da Constituinte Municipal, vereador Leonardo Chaves, e os demais vereadores Elias Soares, Ildefonso Leite, Luiz Gonzaga, Genésio Guedes, José Antônio Zeca, Severino Leal Nem, Fernando Dias Nambeta, Maurício Freitas, José Carlos Menezes, Lóvis Mendes, Leandro Filho, Luiz Tavosa, Márcio Cerqueira, Wellington Batista, Antônio Silva, João Adelino e Lula Torres, convida a todo o caso valente para que juntos possam assistir a apresentação da nova lei orgânica de Câmara, que acontecerá em reunião de Gênesis, no próximo dia 5 de abril, às 20 horas e 30 minutos, na Câmara Municipal de Câmara, com transmissão ao vivo da Rádio Deputada, a mais ouvida. Thank you.